avião, altas 24 horas, segundo 08, bordo. Correção Vador, muito bom dia, outra 3601, na posição 05, ciente da ECO. Cópia São Vador 3, perdão, cópia São Paulo, Congonhas 360. Com o 961, copiado as informações, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no zero, que negou no zero no meia. Chame pronto para decolagem no ponto de espera, pista no zero, o gol no 1-61. Pátio Índia, ajustado no zero no meia, informará o ponto de espera, 1-0, pronto, gol no 1-61. Índia, 3601, no São Paulo, Congonhas, eu tenho 360 já aprovado, pronto para quadra. Pronto, contesta 3601. 3601 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5176, frequência do controle Salvador, 120.8, então 3601. Autorizado São Paulo com o Edil, 360, via rota do plano de voo, decola Sanvo 1, transição Motiva. Decola da pista 10, transponder 5176, controle 120, decimal 8. 5176, cotejamento correto, TAN 3601, portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Semana pronta, TAN 3601. Boa noite, minha ONU, autorizando. Ele aí decola a pista no zero, vento no 70 graus, 04 baixo. E decola a pista no zero, boa noite, minha ONU. Correio, só mandança 3601 no posição 05, feedback acionamento. Autorizado, chama o táxi, está 3601. Mora para o táxi, está 3601. Decolar 235, chama o controle de 120, decimal 8. 208, eu vou no 16. Controle Salvador, gol no 161, na decolada na ação, gol 1. Gol 1 no 161, no contato radar na decolagem, sobe via saída São Bruno, nível de voo 360. Aviação, voo 1-3-6-0, o gol no 1-6. Argentina 1910, go ahead. About would you contact with receiver control? We're requesting that. Roger, try to contact receive center frequency 126.0. If unable, 125.1 for your descent. 1260, 1251, 1910, please. O táxi está 3601, tem 134 a bordo, 0345 de autonomia. 3601, táxi autorizado, está o ponto de espera da 10, via Patione Índia, ponto de espera reporte pronto, que é negar 10 no meio. Pátio Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, 10 no meio, ajustado, está 3601. Autorizado, chama o término, marque a seat aí. O 1 número 1, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 123, decimal 8, com voo. Decolar 245, chame 1208 controle. 208, tá, 3601. Comandador Point, bom dia, Tan 3601. Bom dia, Tan 3601, contato radar na decolagem, sobe via saída Sanvo 1 para o nível de voo 360. E para o 360, Tan 3601. Alba Bravo Approach, point boa noite. Argentina 1-1 view again. 193, down flight level 150. Flight now, direct full base position. Boa noite, Argentina 1-9-1-0. Squawk Aiden, descent to level 050, via Bombed 1 Rival. Roger, 050, via Bombed 1 Rival, Argentina 1-9-1-0. Salvador, bom dia, Tan 36 normal, solicita autorização Guarulhos, nível 340, informação Foxtrot. Tan 3399, autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 340. Subida São Voo 1, transição ótima, curva direita após a decolagem, aciona 5211, controle 120, decimal 8. China 1910, down to 2,000 feet, KNH 016, clear final electric tree approach, report established on the localized course. Roger, 2,000 feet over 1016, and we are clear electric tree runway 10, report established on localized course 1910. Então, 3601, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 3. Quem está 3601, obrigado, bom dia. Salo, Salvador Mike, Chief Jackson, com o chefe do repórter. Então, quer dizer? Gente, bom dia. Bom dia, obrigado. informação de 229, autorizado Serra Brava, Serra Papá, Congonhas, via rota do plano de voo, nível 360. Subidação, voo 1, transição ótima, curva direita após a decolagem, transponder 5220, controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, nível 360, confirmando a rota do plano, pesoluno 0, probável, pesoluno 6, pós conforme. Pesoluno 0, probável, pesoluno 6, pós conforme. Correto, no portão 4, chama para pedir agachamento. Obrigado. Salvador Tower, Argentina 1910, muito boa noite. Establish, localizer, IMS, X-ray, runway 10, runway 10. Argentina 1910, I have inside, if you're clear to land runway 10. Wind 150 degrees, 04 knots. Roger, clear flap, right one way, 0 1 0 1 0. Boa noite, eu vou... 9 prepara a sessão, voo 1, transição no Tóquio, negócio para cópia. Autorizado até o ponto de espera da 10, via Índia. Próximo ponto de espera, reporte pronto, Kenagal no 0, no meio. Autorizado táxi até o ponto de espera da 10, via Índia. Vai informar pronto, hoje está no 0, no meio. 3399. Argentina 1910, Columbia X0701, leave the runway via Fox, approve the taxi via Alpha, Juliet to gate 1-1. Control Alpha, Juliet, gate 1-1, Argentina 1910. 399, ponte para dar 1-0, está pronto. 3399, autorizado a LR decolar pista no zero, vento variável 039. Autorizado a LR decolar pista no zero, tente na 3399. Dóquilo, curva direita após a decolagem, transponder 5217, controle 1208. Cuidado 560 para o caminhão, cola 560, direita dóquilo. Reto no 961, portão 3, chama para o Xbeca Sinamã. Iniciando passando 0 no 3399. Salvador 6075, escuta para Costa. Guarda distante para Costa 6075. Guarda 6075. É 3399, decolador 05, chame o controle 120 decimal 8. 208, tanto 3399. 6075, copia? Copia 6075. Puxando 6075, autorizados. Serra Bravo, Serra Papá, Congonhas, via rota do plano de voo, nível 360, subida São Vuno, Leda Motiva, curva direita após a decolagem, transponder 5215, controle 1-2-0-18. Autorizado, São Paulo, Congonhas, via 0, para o Vaga, para o Vaga, para o Vaga, para o Vaga, para o Vaga, para o Vaga, para o Vaga, para o à direita, São Uno, Leda Motiva, 5215, controle 1208, 6075, está no portão 7. Chama 075, correto, cotejamento, portão 7, chama para o pushback acionamento. Então, puxa acionamento, está pronto, 6075. Liga o pushback acionamento, chama o táxi, 6075. O Maral, 6075. Comandador, 1129, pushback acionamento, posição 4. Queima até a posição, aguardando o gol no 229. voo 19-6124, a bordo, Campinas, 3 horas. 19-6124, táxi autorizado até o ponto de espera. Então, no 0 via Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, altimetro no 0 no meio. E a Índia vai chamar pronto para decolagem do 9-6124. Ano 961, autorizado ali, decolar pista no zero, vento no 70 graus, 05 nós. Ali decola pista no zero, voo no 961. Santa Pereira, voo 229. Prossiga. Aproximadamente mais 5 minutos no máximo, 229. Paulo Salvador, bom dia. Oceané 6251, informação Foxtrot, remota 25, Guarulhos. Oceané 6251, aguarde para a cópia, prepara a subida São Vuno. São Vuno agora. Ano 961, decolador Zuno 1, controle 1208. 208, Zuno 961, obrigado. Para Salvador, bom dia, voo 1961, passando 1300 pés. Bom dia, 1961, contato radar na decolagem, sobe via saída Sambo 1, nível de voo 360. Dia saída Sambo 1 ao 360, 961. Dan 3399, chama agora o centro Recife, frequência 125.1, secundária 123.8. 3399, gente, boa noite. Boa. Oi, Oceaner 6075 para o táxi com 133 a bordo, 440, alternando o Galeão. Oceaner 6075, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0, via Patione Índia. Ponto de espera, reporte pronto, que é negar 1-0 no meio. Autorizado, táxi, ponto de espera da 1-0, Pati Índia, 1-0 no meio, 6075. Oceaner 6251.4. Copia. Oceaner 6251, autorizado para Guarulhos, via Pazilão 1-0 até Taubaté, nível 360. Subida Sanvo 1, transição Motiva, curva direita após a decolagem. Aciona transponder 5223, controle 120.8. Autorizado, nível 360, Guarulhos, Upper Zulu 1-0, Taubaté, saída Sanvo 1, Motiva, curva direita, controle 1208, transponder 5223, Oceaner 6251. Oceaner 6251, cotejamento correto, chama para pushback acionamento, FAT 3. Certo. Observe a voz da Avianca taxiando para o ponto de espera da 1-0. Pode mesmo levar a retaguarda, está livre. Explica o acionamento, chama o táxi. Agradecemos a colaboração. 0 pronto, 6-0-7. Oceaner 6075, autorizado ANR, decolar pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 3 nós. Autorizado ANR, decolar Sondadora Gol 1229 para o táxi, via Leão 150, para a linha 420, altera na Galeão. Sondadora 229, táxi à direita via Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, reporte pronto, que é na Galeão 0 no meio. Recife agora, frequência 125, decimal 1, secundária 123, decimal 8, bom voo. 251, 238, obrigado. 75, decolador 1-8, chame controle 120, decimal 8. 208, 607. Siga, tanque, sei pra Balfa. Bom dia, solicita autorização para o reboque da posição 14 para a posição 10, no pátio 1, por favor. Tem um contato radar na decolagem, sobe via saída Sambo, 1 no nível de voo 360. Ao 360 via Sambo, pode olhar de Varleda ao 6075? Após 2000 autorizado. 2000 Leda 6075. Agora em voo, 1 no 2 espera no 0. Bono 229, autorizado a alinhar, ele decola pista no zero, vento 170 graus, 049. Alinha decola no zero, Bono 0075, está cruzando 050, pode dar de coordenar a broa de Monte Vapor e gentileza? Gente, tentaremos aguarde. Na sua escuta, muito obrigado, 0075. Bom dia, Gol 1229. Gol 1229, aciona transponder 5220. Acionado 5220, Gol 1229. Uno 229, contato radar cruzando 2500 pés, suba via, saída Sambo 1, nível de voo 360. Sobe via Sambo 1, nível 360, zona 229. Xané 6075 está presente, autorizado, voa direto Motiva. Direto Motiva, 07. Torre, muito bom dia, é o Ocean Air 6251 no pátio 03 para acionamento na posição e posterior pushback. Sim, chama para o pushback, Ocean Air 6251. Vai chamar. Mike, XP Papa Alfa, não escuta? Prossiga, Mike, XP Papa Alfa. Autorizado o reboque da 14 para 10, chama a térmica. Ok, gente, rebotar o térmico.